todo mundo eu dou psiu-siu-siu, perguntando pro meu bem. Psiu-siu-siu, eu tenho um coração vazio, viva assim, anda psiu, sabia, vem cá também. A todo mundo eu dou psiu-siu-siu, perguntando pro meu bem. Tendo um coração vazio, viva assim, anda psiu, sabia, vem cá também. Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que fala aos passarinhos, alivia minha dor. Tem pena dele, tens por favor. Sabia. Tu que tanto anda no mundo, sabia. Onde anda o meu amor? Sabia. Todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Eu tenho um coração vazio, viva assim, anda psiu, sabia, vem cá também. Vai bater! A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Tendo um coração vazio, viva assim, anda psiu, sabia, vem cá também. Tu que andas pelo mundo,